bora meu filho. Em nome da IP Promoções. Tá desconfiando de mim, cê sabe que eu não sou assim. Você tá louca de ir pela cabeça das pessoas. Eu saio aqui do trabalho e entro num bar bem do lado, e acabo esquecendo a hora de volta pra casa. Você sabe que eu jogo baralho, mas ainda não sou viciado. Meu vício é você, é você. Neguinha, você é só minha e eu sou. Cabeça das pessoas. Eu saio aqui do trabalho e entro num bar bem do lado, e acabo esquecendo a hora de voltar pra casa. Você sabe que eu jogo baralho, mas ainda não sou viciado. Meu vício é você, é você. Neguinha, você é só minha e eu sou teu, eu sou teu. Oh, neguinha, você é só minha. Você é só minha. E eu sou teu. Eu sou teu. Oh, neguinha, você é só minha. E eu sou teu. Eu sou teu. Tá desconfiando de mim.